Liga dos Mestres. Você, ouvinte curioso, leitor, escritor, e você que é viciado em ficção científica, hoje, neste episódio de BetaCast, estará voltado para sanar as suas dúvidas sobre o gênero. E eu estou aqui com a minha companheira de aventura, Clara de Assis, e também com Fernando Cabral, consumidor ávido de literatura desse gênero. De outros também, mas ficamos sabendo que ele tem um carinho especial, que foge um pouco do tradicional. Comecemos por você, Clara. Ah, pra falar olá pro pessoal, né? Então vamos nessa. Vamos. Olá, pessoal. Douglas, Fernando. Pra quem ouviu o podcast de distopia no mês passado, com certeza vai se lembrar do Fernando. Mas mesmo assim, Nando, dá um olá pro pessoal aí. Oi, gente. Sou eu, Fernando Cabral, do planeta SK-19, Galáxia 7. E eu venho em paz. Gente, eu tinha que ter tido uma tirada boa dessas. Ok, conseguimos arrastar o Fernando para mais um BetaCast. Olha aí. Muito obrigado, Fernando. Sem problema nenhum, eu só preciso que você me leve ao seu líder. Você que atirou primeiro, querido. Aí, minha referência. Nossa missão hoje é falar sobre a ficção científica. Termo esse que surgiu como gênero literário a partir de 1817 por causa do livro Frankenstein, da Mary Shelley, considerada a mãe da ficção científica. De quebra, a gente vai abordar a diferença entre fantasia e ficção científica dentro da literatura. E teremos também o nosso quadro especial de hoje, onde a gente vai ter dicas para quem quer escrever sobre o tema e nem sabe por onde começar. E é muita gente. acho que de início a gente pode pegar pela parte mais óbvia. O que é ficção científica? Alguém sabe? Olha, eu acho que ficção científica é tudo que envolve tecnologia, né? E, né, óbvio, ciência. Assim, com coisas espaciais e tal. Eu acho que o Fernando, ele pode definir melhor. De certo modo, você, Clara, você mirou no que viu e acertou no que não viu. A ideia principal da ficção científica é mesmo sobre tecnologia, né, e os efeitos do avanço dela no mundo que a gente vive, por exemplo. O mais clássico que se faz é inserir alienígena na história, né? Assim, até hoje a gente não tem provas reais da existência de seres de outros planetas, dos ETs. Então, quando uma obra retrata sobre a interação de seres de outros planetas, essa obra, ela tá falando sobre uma tecnologia avançada o bastante para eles chegarem até nós, né? Então, a ficção científica, ela então é um gênero que mostra uma tecnologia que não existe, pelo menos na ocasião da escrita. Então ela é um pouco mais avançada do presente da escrita. Mas isso aí, no caso, não pode ser só sobre alienígena não, né? Porque, se eu não me engano, inteligência artificial também é ficção científica, não é? Exato, também. Alienígena é o exemplo mais padrão, né? Mas tem vários outros tipos de escrita que se classificam dentro do gênero de ficção científica. Ameaça biológica, por exemplo, o caso dos robôs assassinos, a nanotecnologia que sai de controle. Tem uma gama enorme para fundamentar um enredo desse tipo. É sempre uma vibe meio hostil, né? Exato, né? Sempre envolve metal de alguma forma. Não importa o que seja, não importa de onde vem, tá sempre querendo matar a gente. Eu tava pensando aqui, será que existe algum tipo, sabe, de ficção científica reversa? Quero dizer, e aquelas paradas no núcleo da Terra, sabe, quando abordam sobre uma civilização meio precária, meio uga-buga, uma coisa meio escondida nas cavernas? Tipo, o que você tá falando é sobre o clássico Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, né? Sim, maravilhoso. Ele é completamente ficção científica. Mas, assim, de todo modo, ele também engloba uma tecnologia pra você chegar no centro da Terra, né? Que é uma coisa que a gente não tem. Não. E assim, eu quero aproveitar, antes de entrar de fato no assunto, apesar de eu ser o convidado, eu já me sinto de casa aqui, né? Então, hoje, eu que vou pedir pra Ellen ou pro Bruno pra... Solta a vinheta aí, pessoal. Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... DataCast! Podcast da Liga dos Betas, do Nier Fanfiction. Gente, ele tá abusado, desfrutando da intimidade, desfrutando da intimidade. Cadê? Eu falei que não tá isso. Eu já tava aqui me preparando pra pedir a vinheta. Quer saber? Só pra mostrar quem é que manda. Roda a vinheta de novo, senhor Bruno. Pra quem gosta de ler... Como eu sou o Potterhead, né? Eu sempre tenho exemplos de Harry Potter. E pra quem gosta de escrever... E é de graça... DataCast! Planinho, qual é a distância menor entre dois pontos? Podcast da Liga dos Betas, do Nier Fanfiction. Onde estão? Como vivem? O que comem? É brincadeira, gente. A gente perdoa, né, Clara? É, só porque... Só perdoa porque ele é ele. Mas assim, não totalmente perdoado. Então, por isso que eu vou logo partir pro ataque, né? Fazendo aqui a minha pergunta-chave desse episódio. Que é o seguinte, o que nos leva a escrever uma boa ficção científica? Fala aí, Fernando. Que elemento seria esse? Então, Uma boa ficção científica, ela vai partir, claro, sempre do autor, né? Não tem tanto a ver com o enredo, mas, na verdade, como o autor vai conduzi-lo. Já que, assim, o autor ele pode ser um escritor mediano em qualquer esfera, mas ele, de repente, pode ser um excelente escritor, até mesmo com poucos elementos, né? Mas, assim, tá, vamos lá. Primeiro passo é ter consciência... de que ele vai precisar que o leitor queira aceitar aquela especulação que ele tá pondo ali, entendeu? O leitor, ele vai se deparar com uma situação que foge à realidade que ele tá habituado. E isso significa que o autor precisa ter uma lógica forte para que o ceticismo de quem tá lendo fique de lado. Sim. E ele assuma, né? Ele abrace esse mundo, esse enredo, como uhum. real. Claro, sem deixar de dar a atenção redobrada na verossimilhança, porque mesmo que o autor invente leis que não existem no nosso universo, essas leis têm que ser seguidas. Se quebradas, elas têm que ser muito bem explicadas. Sim, essa lógica forte, ela pode também ser chamada de suspensão de descrença. Mas explica aí, essa lógica forte, essa suspensão de descrença, como é que isso seria? Então, o mundo criado, ele tem que ser consistente e detalhista. Não necessariamente, tipo, uma minúcia política, por exemplo. Mas ele tem que ser detalhista o suficiente para fazer sentido. Onde estão, como são as coisas, tipo, como são, no caso, tipo, fora do planeta, em qual sistema se encontra, como as pessoas, criaturas, que seja, como vivem, as características físicas. tipo um Globo Repórter, né? Aonde vivem? De o que onde comem? O que comem? Onde estão? Como vivem? O que comem? Amanhã. Desculpa. Me perdoe. Eu pensei nisso, mas eu não falei. Obrigado por falar, Clara. Muito obrigado. Alguém precisava falar, eu tava me contendo. Nossa, eu nem pensei nisso. Mas, de qualquer forma, a base, ela tem que ser bem pensada, né? Porque, afinal, é a base. Pra, assim, pra que mais adiante... o leitor, ele não se depare com uma explicação qualquer, né? Uma explicação rasa, boba, sobre uma determinada questão que não tinha sido introduzida e que vá colocar esse mundo todo em descrédito. Que aí o autor corre um risco enorme. É, não, sabe o que que parece? É aqueles autores que, na verdade, eles não pensaram, e aí quando você, enquanto beta, você faz uma pergunta, aí ele vem com uma resposta quase que uma defesa, né? A resposta dele é um escudo, né? Uhum. É, não, mas isso é por causa disso. Não, mas isso é por causa daquilo outro. Então, eu acho que isso aí que você falou é tão importante. No caso, você tinha comentado sobre, né, onde vivem e tal. Mas assim, os personagens, eles também eles têm que ser muito detalhados, né? Ou não? Será? Assim, detalhados eles têm que ser, com certeza, né? Mas tem um ponto importante aí. É, eu acho que vocês dois, que também são escritores, vão entender muito bem. É, o pessoal que tá ouvindo que não é escritor ainda, tem que ficar atento. Uhum. Porque tem que ficar atento, porque pra não parecer chato, né? Falando pro leitor cada coisinha que o personagem pensou, num, sabe? Que numa apresentação entediante, mesmo que, tipo, característica física, característica mental, a roupa, gostos, essa coisa. Porque o leitor, ele precisa descobrir quem é o personagem. Uhum. O autor, ele não precisa mostrar a ficha do personagem pro leitor. É, ele pode sim ir descrevendo aos poucos, conforme avança na escrita, a história mesmo, com cenas, né? Com acontecimentos que envolvem personagem, que demonstram como ele age de acordo com algumas situações ou como alguém reage em relação a esse personagem. É aquela famosa frase em inglês, né? Show, don't tell. Que significa mostre, não diga. Não é pra você ficar dizendo as coisas, é pra você mostrar pro leitor. É, eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Alguém falou ficha de personagem? Porque eu tenho interesse. Ele adora. Eu tenho interesse. Eu amo, eu sou ficha de personagem. Eu tenho esse modelo de ficha básica que eu uso em tudo quanto é história. Eu posso até disponibilizar ela na descrição desse BetaCast. Seria legal. Eu vou querer. Nossa, lá tem tudo. Preciso. Eu separei tipo, em característica física, característica psicológica, relacionamento, biografia e arco de personagem. E cada sessão dessas tem um subtítulo. Tu encontra tipo sanguíneo, né? Seria forte. Ficha, se não me engano. Vou checar depois. É aquilo. Nossa senhora. Essa ficha, ela é pra você, escritor. Claro, você pode disponibilizar ela como um extra e tudo mais. Desde que, né, não tenha spoiler na ficha, porque você tá zoando você mesmo. Mas ela é, em primeira instância, um guia pra você não trair o seu personagem. E pra você conseguir, sabe, distribuir as informações de uma forma mais espaçada, de uma forma mais controlada. Ter um controle maior. Em mangá a gente vê muita ficha de personagem sim, que sim. Os autores disponibilizam. É, mas aí nesse caso, quando o autor ele coloca, né, assim de cara, você não tem mais a surpresa, você não tem aquele negócio de mostrar, não é? Não, o que eu já vi muito autor de mangá fazendo, ele lançando à parte um blocado, tipo, edição especial com a ficha dos personagens, entendeu? Uma coisa à parte que não tá junto. Ah. Ou então... É, de mangá a ficha é bem básica mesmo, não revela nada. Não conta coisas do enredo. Essa ficha que eu tô passando, você tem um setor de arco de personagem. Pra delinear o que vai acontecer com o personagem mesmo assim, da história. Então. Eu prefiro saber aos poucos. Eu, sinceramente, eu não suporto quando me impõe que fulano é mal, sabe? Sério, eu prefiro saber aos poucos. Eu, sinceramente, eu não suporto quando me impõe que fulano é mal, sabe? É, como dizem, vilão, ele... É, cara, o vilão nada mais é que o herói da sua própria história. Já ouviram falar disso? Concordo em partes, mas ok. Às vezes é só filho da mãe mesmo. Ô, Fernando, eu já peguei umas três dicas valiosas aqui. Sim. Pra começar a escrever. E primeiro é se empenhar. Você falou logo de cara, né? É nada de ficar sendo regular. Ter uma história que faça sentido, né? Até o Douglas falou isso também. Não ficar inventando medidas, né? Cadê? Ter uma história regular... Não ser regular. Se empenhar. Ter uma história que faça sentido. Manter um roteiro detalhado à parte, né, sobre tudo, sobre um lugar, sobre quem tá mandando, como é que é a sua sociedade, sobre personagens, características físicas deles e também a personalidade. Eu acho que eu peguei todas essas dicas logo de cara. A ficção científica, ela já tem uma base, sabe? A gente já escreveu sobre tudo e sobre todo mundo. Inclusive, caberia uma discussão aqui sobre o mito da originalidade, mas a gente vai deixar isso para outro BetaCast, porque isso é um assunto que rende. É um assunto que rende muito. Ele é mesmo. Isso é um episódio inteiro. Isso é outro episódio. Mas vamos lá. Existe um motivo para que a trama aconteça. Quero dizer, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma tomada de governo, como acontece em Star Wars, a interação entre as espécies, como acontece em Star Trek, ou, sei lá, descobrir que na realidade a gente está vivendo num mundo de realidade virtual, como no maravilhoso e saudoso Matrix, o primeiro, porque os outros dois são bosta. Eu vou continuar. Ele joga logo no. A Ellen vai me matar, gente. Vai. Ela pede pra eu não fazer isso, mas eu vivo fazendo. Mas e quando a gente fala de viagem no tempo? Então, viagem no tempo, ela varia, né? Ela pode ser através de tecnologia que é forçada, né? A gente chama de forçada, vamos colocar assim. Como o classicão de Volta para o Futuro. Lá tinha uma máquina. Que não foi algo espontâneo, né? Foi a máquina que levou eles a viajar no tempo. Mas ela também pode ser mais natural, como uma fenda no espaço-tempo, que a gente encontra facilmente lendo as teorias do Stephen Hawking, por exemplo, né? Buraco de minhoca, por exemplo. Mas assim, em comparação com outro tipo de literatura que não é a de ficção científica, nós temos a literatura fantástica, né? A ficção científica, ela não deixa de ser uma literatura fantástica, mas a gente tá falando de fantasia mesmo, né? Por exemplo, em Harry Potter, né? A gente tem viagem temporal que envolve magia. Mas assim, o engraçado é que a magia, ela está ligada a um objeto, no caso. Então, querendo ou não, a gente geralmente tem mesmo um meio físico de viajar no tempo, que por si não é uma coisa física, o que também é muito engraçado. Mas assim, os mais interessantes mesmo são, assim, eu acho que o mais interessante, até agora que eu já vi, são mesmo esses naturais, como, por exemplo, o buraco de minhoca. Porque essa coisa da máquina, eu ainda não consegui achar uma história que me. Cativasse, né? O Ministério dos Betas adverte: ler faz bem à saúde. Sinceramente, você falar de Stephen Hawking, pelo amor de Deus, buraco de minhoca, assim, minha nossa, é uma das teorias mais maravilhosas, mais incríveis, sabe? Inclusive, assim, eu não sei se o pessoal aí viu o Interestelar, meu Deus, caraca, é pra pegar essa teoria e brincar, entendeu? Pra glorificar de pé. Mas vamos explicar para as massas, vamos passar a ideia certa pro povo. O que é um buraco de minhoca para quem tá boiando? Nada mais é que um atalho no universo, que liga uma galáxia na outra mais rapidamente, que pega distâncias de anos-luz e reduz. Como ir do Rio para Niterói pela ponte, ao invés de margem. Mas aí você dá aquela volta inacreditável. Isso que dá largar um podcast com três cariocas. Mas vai. Três cariocas. Se bem que pra quem vive também no Rio e tá ouvindo esse podcast, sabe? Que não muda muita coisa por causa de um engarrafamento de 2 horas e meia. O que o buraco de minhoca tá na frente, né? Tem vantagem. Assim, outra explicação que a gente encontra muito, eu já vi em pelo menos 2 filmes, é que sempre tem um cientista, alguém assim, que pede pra outro personagem pegar um papel e falar assim: Fulaninho, qual é a distância menor entre 2 pontos? Aí o Fulaninho vai lá e liga uma linha reta. Aí ele fala: não, ele pega a folha, dobra, liga os 2 pontos e fala: a distância menor é 0. Isso é o buraco de minhoca. Exato. E ai, tem essa explicação. Eu amo essa explicação. E também tem, tipo, algumas interpretações que falam não só em se mover pra frente e pra trás no tempo, mas também acabar caindo em um universo paralelo. Que é um tema muito fértil, né, pra quem quer escrever. Muito. Interestelar, inclusive, associa os buracos negros a distorções no tempo e espaço. Inclusive, eu quero fazer um adendo rapidinho aqui, que tá me fazendo muito bullying, porque eu ainda não assisti. Exato. Bem feio. Eu vou corrigir esse erro. Me perdoe. Por favor. Então, assim, antes de Interestelar, a gente só via buraco negro no cinema como sinônimo de buraco de minhoca. O que já na nossa realidade deixou de ser considerado válido. Porque tinha a crença, né, antiga, essa coisa, uma coisa quase mística, assim, em relação a buracos negros, porque são coisas desconhecidas, que não, você não tem como conhecer, que é uma coisa que atrai de forma pesada tudo que está em volta, então não tinha como estudar. Mas de alguma forma descobriram que são estrelas mortas, né, que atraem para o seu centro as coisas e chapam tudo lá, ou seja, tipo, é morte. Não são portais, na verdade, né? E então o termo buraco de minhoca começou a ser mais usado, né? Diferenciando já dos buracos negros. Então, mas aí, Interestelar, além do próprio buraco de minhoca, ele também ele resgatou esse interesse sobre os buracos negros, mas atualizando os buracos negros para a nossa visão científica moderna. Que seria a teoria do multiverso. O que você acha sobre isso, Nanda? Será que é possível criar uma trama que venha abordar a viagem no tempo sem cair na mesmice? Porque complicado, né? Só um instante. Me permito interromper. Mas pra quem tá boiando novamente nessa coisa toda do multiverso, eu vou tentar explicar. Multiverso seria algo como um grupo de universos coexistindo, estão relacionados de alguma forma, criando uma probabilidade infinita de combinações desses mundos. Ficou complicado, né? Ficou. Vamos tentar simplificar. Ficou, né? A gente vê muito isso no Flash, a série de TV, e em todo o universo da DC Comics em geral, onde há as mesmas pessoas, quer dizer, os mesmos personagens, mas cada um tem uma característica, ou algumas características, entre aspas, diferentes, umas funções diferentes nesse mundo. No famosíssimo Flashpoint, e aqui eu tô falando do Flashpoint dos quadrinhos, e da animação, não da série de TV, porque eu não assisti a série de TV, onde após o Flash tentar salvar a vida da mãe que morreu, ele voltou no tempo, tentou salvar a vida da mãe, conseguiu, mas ele se vê num mundo onde Bruce Wayne morreu, o Batman que a gente conhece morreu. E o Thomas, o seu pai, que é o que deveria ter morrido no lugar dele, tá lá vivo, num furor vingativo, se tornou um Batman sanguinolento. E a mãe dele virou Coringa, né? E ele mata a mãe dele. Mas, mas na série da TV também rolou umas paradas assim, num Flashpoint. Porque eu não assisti, então... Eu também não assisto, então, dar exemplo dessa vez a maioria não assiste. Você é o garoto dos quadrinhos. mas a ideia geral é assim, um mundo ele pode ser bom, no outro ele pode ser mal. Num ele pode estar vivo, no outro ele morreu. Aham. Uhum. E de alguma forma, esse buraco negro, esse buraco de minhoca, liga um mundo ao outro, como o Fernando disse, podendo ser através de força mecânica, ou melhor, tecnológica. Ou ainda através de uma fenda no tempo e espaço. O exemplo atípico na malha do universo. Acho essa coisa da malha sensacional. É bonita, né? A malha. Cria esse atalho entre mundos. Tem um experimento que eu acho maravilhoso. Que o cara pega aquele, sabe aquela roupa de ginástica? Uhum. Ele pegou um tecido daquela roupa, eu esqueci o nome do tecido agora, Lycra? Não lembro. Ele pega e ele vai jogando umas bolas assim pra explicar, ele vai jogando umas bolas pesadas pra explicar como é que funciona. É muito legal, é muito Interestelar, acho que tem uma explicação parecida. Vocês estão causando... Isso é muito legal. Interestelar que você não viu, Douglas. Tem uma explicação parecida. Quase um crime não ter visto Interestelar. Pode falar Interestelar não, que eu choro, cara. É bom demais. multiverso é um tema que ele abrange inúmeras possibilidades, né? Tipo, a própria palavra, né? Multi já dá essa ideia. É, viagem temporal, então, aí nem se fala, né? Se você junta os dois, o que você já mostrou ser completamente possível, né? Com o exemplo que você deu, é, dá uma gama tão grande de possibilidades que dá pra gente fazer um livro só com ideias de enredo pra ser abordado com a mistura dos dois, né? É, então, por isso, talvez não seja tão difícil, nesse tipo de narrativa, fugir de clichês mais batidos. Por exemplo, daquele cientista louco que cria uma máquina que permite viajar no tempo, como o classicão, a máquina do tempo, né? Do Wells. E também tem a mesma linha do Dr. Brown e De Volta pro Futuro, né? Dr. Who também é um bom exemplo. Dr. Who. Já que ele usa a TARDIS. Isso. É, sim, de exemplo que a gente vê pouco, são personagens que encontram uma fenda de transporte no tempo, assim. Como acontece, por exemplo, em Outlander, da Diana Gabaldon. É. Não sei se pronuncia assim, não dá. É assim. É, que já é um tipo de deslocamento intencional, né? Mais intencional. Tem um livro de época também, que é nacional, da Lucy Vargas, Lucy com Y, que se chama Cartas do Passado. É, ele aborda a flecha no espaço-tempo através de uma gaveta de escrivaninha. Maneiro. Um conde, ele coloca uma carta lá, aí tipo, na época medieval, e a mocinha, ela recebe a carta no século XXI, e eles começam a trocar correspondência. Tem um momento que a fenda se expande naquele ambiente e ela consegue até atravessar, mesmo sem querer, através de uma janela de escritório. A gente não vê muito isso escrito, né? É mais o cientista que sabe o que está fazendo, sabe pelo que está procurando. Outro exemplo também que tem viagem espontânea, né? Posso dizer assim. É a Bússola de Ouro também, que é muito legal, que o autor, Philippe Pullman, Ele coloca fendas de espaço no... Como é que é o nome daquilo que em região polar fica no céu? Fugiu. Colorido. Mas a gente tem o nome, esqueci agora. Aurora Boreal. Ele coloca portais... Ele coloca como se auroras boreais fossem portais. Porque como elas têm a ver com o campo magnético da Terra, elas têm um pouco a ver com isso, né? Mas aí, não sei se isso é spoiler, né? Mas é assim, nos livros seguintes, que começa com a Faca Sutil, que é título do segundo livro, já tem um instrumento próprio pra você cortar, literalmente, passagens entre universos. Sim, isso é legal. E assim, fora isso tudo também, a viagem temporal em si, sem você envolver diretamente o espaço... ela já pode ser contada de várias formas diferentes. Eu tenho alguns exemplos aqui, só para você, ouvinte, ter uma ideia de quanta possibilidade você pode ter. Assim, por exemplo, a primeira. A gente tem aquelas nas quais um personagem volta ao passado, ou ele pula pro futuro, e chegando lá, ele mantém a forma física do seu próprio tempo presente. Então, o corpo dele não segue, né, a viagem temporal, ele se mantém... Como é? Por exemplo, indo De Volta pro Futuro, assim, né? Ele se mantém a forma física. Ele se mantém na idade. Como são, o segundo exemplo, a gente tem o contrário, no qual o personagem, ele assume a forma física de acordo com o tempo no qual ele vai parar. Esse tipo, ele é bem interessante porque ele gera uma limitação legal pro personagem. Porque se ele por exemplo, se ele viaja muito pro futuro, ele pode chegar lá já morto. E se ele voltar demais, ele pode ou não existir, ou pode estar tão novo que não vai ter consciência do que ele deveria fazer. Exemplo pra esse tipo, eu não me vem agora. Mas, ó, uma oportunidade aí, sabe? Pra desenvolver. Tem a chance de revolucionar. Não, o quê? Esse que você falou do Cartas do passado, da Lucy Vargas, quando a mocinha, ela atravessa a janela, ela vai parar na era medieval como sendo outra pessoa. Ela tem a consciência dela, entendeu? Do século XXI. Só que quando ela se olha no espelho, ela é outra pessoa. Ela é uma pessoa ela de lá deve lado, ser passado. Um ancestral dela mesma, né? É, nossa, você tá dando spoiler, cara. Ah, eu não sei. Tá. Desculpa. Não, mas aí você deixou. Desculpa. Mas aí você deixou a dica aí pro pessoal, né? Ai. Conta mais pra gente. Eu quero então, que você dê mais aula. Eu tenho um terceiro, que tem outros, né? O terceiro exemplo que eu tenho é possibilidade do personagem virar um duplo de si mesmo. E ele encontra com seu eu do passado ou do futuro na sua viagem. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban a gente tem isso, né? Quando o Harry volta com o Rony e com a Hermione, eles têm que se esconder, porque eles mesmos estão perto de onde eles estão. Então eles não podem se ver, senão eles vão enlouquecer, vai acontecer alguma coisa ruim acontece. Uhum. Ou então, assim, o quarto exemplo é que ele pode assumir o seu próprio corpo do tempo pelo qual ele viaja. Ixi. Que é, por exemplo, de repente 30. Show. Que ela acorda depois mais velha, então ela tem a mente dela de mais nova, mas ela tá no corpo de mais velha. Que é o que se encaixa naquele exemplo, eu acho, né? Que eu dei antes, no segundo exemplo. O quinto exemplo é, tipo, em viagens ao passado, as ações do personagem, quando ele viaja, podem afetar diretamente no seu próprio futuro. Por exemplo, em efeito borboleta. Ele pode voltar. Em Flashpoint também, né? Ele pode voltar pra salvar a própria mãe e acabar descobrindo que o Batman morreu. O sexto exemplo, que é o outro, ele pode criar linhas temporais alternativas, que são universos paralelos, no caso, né? Nos quais as suas ações tiveram efeito. Mas o seu próprio presente continua o mesmo. Eu acho que. Eu não tenho certeza, mas acho que em Dragon Ball Z isso acontece. Que aparece o Trunks do futuro, ele vem avisar como o futuro dele é caótico e pra tentar evitar que o futuro seja como é o dele mesmo. Mas aí eles acabam criando um universo diferente e se eu não me engano, o futuro dele continua o mesmo. Não, adiantou, mas não adiantou pra ele. Pra ele, o mundo dele tá mudando. Ele conseguiu mudar pro outros, né? Pra outros, mas pra ele continua a mesma coisa. Um sétimo exemplo, a gente também tem as viagens temporais nas quais o personagem, ele não consegue participar de forma ativa do que acontece. Ele só observa, né? Isso é um recurso muito usado pra inserir flashback na história. Harry Potter também tem isso, né? Quando ele enfia a cara na princesa, lá, por exemplo. Ele só consegue observar o passado. Como oitavo exemplo, tem as viagens ao passado, nos quais as ações do personagem mostram pra ele que a sua própria ação foi que construiu o presente no qual ele vive. Como se ele tivesse destinado a voltar no passado sem saber, né? Ciclo causal é uma das coisas que eu mais amo na viagem do tempo. Tem um filme terrível que eu comentei com vocês antes do Betacast começar, que eu lembrei o nome só agora, chamado O Predestinado. Vocês têm que assistir, porque ele é tão ruim que ele faz a volta completa. Aí ele vai te matar. Ele faz a volta completa e fica bom. ele é inacreditável. Vocês têm que assistir, porque é um nível de ciclo causal que você fica, o quê? O quê? Tem aquele também, o Feitiço do Tempo, vocês já viram? Feitiço do Tempo é um clássico. Ele é clássico. É o do Dia da Marmota? É o que ele fica, aprende a tocar piano. Ele só depois que ele resolve uma determinada coisa que ele consegue despertar normalmente, né? Que é ele tenta resolver a própria vida. Mas eu acho que também gera um pouco de magia, né? Aí não é fenda temporal nem não, máquina, não é. É um recurso mágico. Tipo, como eu sou o Potterhead, né? Eu sempre tenho exemplos de Harry Potter pra dar. Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, de novo, ele serve de exemplo. Porque o Harry, ele salva a si mesmo e acha que é o pai. Ele só descobre quando ele volta. Uhum. E também, tipo, eu citei aqui, tipo, 8 exemplos, mas com certeza tem outras possibilidades que eu não considerei aqui e que dá pra muito bem pra abordar esse tipo de narrativa. A gente não pode deixar de falar de fantasia. Tipo, a gente não pode deixar de falar que fantasia e ficção científica, apesar de estarem em uma linha bem próxima, são caracterizados de formas distintas. A ficção científica tem a ver com tecnologia que pode vir a acontecer. Já a fantasia fala sobre coisas, situações e criaturas realmente fantásticas, sem nenhum laço com a realidade. Pra tipo o quê? Como é o caso de seres folclóricos, sabe? Saci, Curupira, por aí vai. Abrindo um parêntese aqui. Tanto o panteão divino brasileiro quanto o folclore brasileiro são incríveis, tá? Vão dar uma lida sobre, vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei. Aliás, Tupã Rainha, Zeus Nadinho, ok? Continuando. a gente sabe que Saci Pererê não existe. Que boto cor-de-rosa que se transforma em homem também não. Mas não podemos falar o mesmo sobre seres de outro planeta, já que a gente ainda não tem tecnologia para averiguar esse tipo de coisa. E assim, só fazendo um adendo aí que você falou, eu acho que é exatamente por isso que a gente tem milhares de exemplos de como pode se aparentar um ET, porque é uma coisa que você desconfia que pode existir, mas você não sabe. Então as possibilidades elas surgem, as pessoas vão criando. São, né, infinitas. E enquanto o Saci, o Boto, a gente, como eles são mais, como são lendas, são uma coisa, aí eles acabam ficando mais fossificados, vamos dizer assim, fossilizados. Eles só tem um modelo que algumas pessoas mudam um pouquinho aqui, mudam um pouquinho ali, mas é bem parecido um do outro. Gente, peraí, vamos vamos dar um tempo, porque antes que o Fernando domine de vez o Beta Cast. Deixa eu chamar a vinheta pro quadro de hoje. Vai na vinheta, gente. Então, o quadro de hoje, ele já veio sendo abordado sutilmente durante esse podcast, que é o quê? A dica de escrita. Dica de escrita. Isso aí. E, obviamente, que a gente vai pedir pro nosso sequestrado, quer dizer, convidado, Fernando, transcorrer aí em suas dicas para você que está começando agora e quer escrever ficção científica. Então, ao longo da nossa conversa, a gente já deu bastante dicas, né? Mas assim, tá, eu vou tentar tirar algumas outras poucas aqui. A primeira que eu posso dizer é pesquise. Porque assim, por mais que você queira inventar as leis universais que sejam diferentes das nossas, você primeiro tem que ter uma noção de quais são as nossas e como elas funcionam, uhum, pra assim você conseguir dar credibilidade à sua própria narrativa. Uma outra dica também que é assim, mais geral, podemos dizer, leia o seu próprio texto, seja seu primeiro leitor, assim você consegue perceber algumas falhas e furos de seu roteiro e você não corre risco dos seus leitores apontarem isso pra você depois, né? Voltando a falar dessa coisa de criar ou quebrar regras de tempo e espaço, a gente tem que ter muita atenção nos furos que a gente pode criar dentro do nosso texto, porque afinal a gente é habitante desse universo aqui, então a nossa mente ela sempre traz de volta pra gente pensar de acordo com elas. Então você tem que educar a si mesmo, né, pra também sua cabeça funcionar de acordo com a lei que você criou, com as regras que você criou. Uhum. Outra dica também, a tecnologia na ficção científica, ela de certa forma é como magia. Por quê? Porque ela não tem limite de possibilidade. Então você não precisa segurar a sua imaginação. Você pode transportar seus personagens para qualquer ponto de uma linha temporal, para qualquer universo e, inclusive, para qualquer ponto das linhas temporais de qualquer desses outros universos. Eu até fiquei tonto aqui agora de falar isso. Gente, eu vou ter que ouvir isso de novo para poder entender melhor. Você pode transportar seus personagens para qualquer ponto de uma linha temporal, para qualquer universo, e inclusive para qualquer ponto das linhas temporais de qualquer desses outros universos. Ah, para! Para de fazer isso! Coisa horrível! Você é uma pessoa terrível! Eu é. Tá, eu vou dar assim, uma última dica aqui. Você sempre tem que se lembrar que o seu texto é seu e é você que, que dá as regras dele, claro. Mas também todas as histórias precisam de leitores, né? Você tá escrevendo pra alguém. Então, as suas regras, elas precisam ser de acordo com o mundo ou com o universo que você criar, né? Ou seja, tem que ter verossimilhança. Dentro dela, você é livre pra misturar todos os elementos que for conveniente pra você. Você pode, por exemplo, fazer uma fic sobre sacis de Marte. Imagina. Nossa, isso é foda. Eu quero o link na minha mesa pra ia ficar tão engraçado. Ia ficar maravilhoso. Ia ficar maravilhoso. Caramba, foi um prazerzão, sabia? Gente, conversamos com o Fernando, né, para pegar mais dicas de como a gente pode dar esse chute inicial na nossa fanfic de ficção científica. E claro que eu aproveitei também, né, porque eu tô escrevendo uma que ele vai ser a cobaia de leitura. E assim, conseguimos identificar alguns pontos principais. Eu peguei vários. Eu vou avisando Douglas. Pro ouvinte catar. A Clara é poderosíssima, ela tá cada vez mais rica. Olha, eu gostaria desse dinheiro que ele aparecesse na minha conta. Mas peraí, Douglas. Douglas, olha só, não foge não. Eu quero saber o que é que você aprendeu da nossa aula de hoje. Bem, eu aprendi que... vou colocar um Fernando pra me ajudar na minha fix steampunk. Aliás, capítulo 2 em breve. Olha o merchan. Caraca, que cara de pau. Se tem a oportunidade de fazer merchan, eu faço merchan. E pra termos uma noção, sabe, da nossa própria física, da nossa gravidade, da nossa tecnologia, pra gente poder pirar em cima disso, sabe, com propriedade. Uhum. E me permitam fazer um adendo. Não fica tentando reinventar a roda, sabe? Metro é metro, gravidade é gravidade, quilo é quilo. Ninguém precisa, ninguém quer ficar fazendo conversão de tabela enquanto lê uma fantasia, enquanto lê uma ficção científica. Você tá lá lendo, tá uma aba no NIA e a outra aba tá na planilha do Excel. Sabe? Pra ficar convertendo toda hora. Mamigão. E assim, se você achar que mudar esse aspecto é essencial pra sua trama, monta essa mudança com uma propriedade, de uma forma que quem lê aprenda, sabe? Como se você estivesse ensinando pra essa pessoa, pra ela aprender essa nova medida de uma forma que fique natural nos capítulos que se seguem, sabe? Uhum. Tolkien fazia muito isso. Chega em determinado ponto do livro, dos filmes, que você já sabe metade dos idiomas que ele propôs. Ah, igual o Klingon também, né? Mas aí, Clara. Tem gente... Não, rapidinho, é porque tem gente que sabe Klingon, né? Eu acho incrível. Cara, você vê nesses encontros, né, de Comic Con. E... Tinha um Navy na época do Avatar. E o pessoal falando em Klingon. Né? Douglas, você esqueceu de falar uma coisa que você aprendeu hoje também, que você tem que fazer. Seu trabalho de casa. Ah, eu tenho que assistir Interestelar. Bullying hard. Gente, não façam isso com seus amigos, isso é muito errado. Não, façam só com o Douglas. Clara, mais alguma coisa? Ah, sim, eu quero agradecer de montão o Fernando, né, porque se dispôs a gravar com a gente esse betacast. Nando, valeu mesmo, muito obrigada. Aqui na minha colinha, super espontânea, tá dizendo, tá escrito assim: dá tchau pro Fernando RS. Então, tchau, Fernando RS. Tô brincando. Foi um prazer ter você aqui. Então eu agradeço muito a vocês e a todo o pessoal do BetaCast por mais esse convite, né? Porque é muito divertido gravar, eu adoro. Agradecer também aos ouvintes pela paciência, né? Porque eu falo pra caramba. Mas assim, eu quero que vocês me aguardem, porque eu não pretendo ficar longe daqui por muito tempo. Ótimo. Como a Clara falou, tipo, eu pretendo dominar isso aqui. Isso é ótimo. Nossa, maligno mesmo. Gente, por hoje é só, pessoal. Pessoal, não se esqueçam dos nossos canais, né? Pode dar uma espiadinha no SBLAN no Facebook, não dói. Há também o Tumblr, que é ligabetacast.tumblr.com, tá liberado e é de graça. Pode também assinar o nosso feed, né? feeds.feedburner.com/ligabetacast. Tem o iTunes também. E claro, se você quiser mandar alguma sugestão ou crítica, mas por favor, não muitas, obrigada. Nosso e-mail é betacast.ligadosbetas@gmail.com. E este foi mais um BetaCast pra você. Tchauzinho, pessoal. Tchau.